Yakuza gang não tampa de glock. Fudendo sua vida mais do que lolá. Tô com minha bitch, tô tipo Jacó. Yakuza gang tem sangue de sop. Ligo pro Buda que é Jumina, yeah. Nós é ligeiro igual samurai, yeah. Pego meu din, gasto tudo em Dubai. Ligo no beat e é super saiyan. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lei. Yeah, não olha pra mim, bate e volta medusa. Ah, tô de Hayabusa, com a katana se abusar. Corto sua cabeça, pra não ter que te aturar. Yeah, Leo, sangue frio, me chame de Yakuza. Yakuza, yeah, yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza, yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Tô de Lamborghini, com a katana na minha mão. Super Saiyajin, e você Mr. Satan. Yeah, carregando lean, e falando sobre Skrr. Yeah, tô tomando lean, recaide vai atacar. Yeah, só de Lamborghini, bitch, fama, old lean. Yeah, ego não tem fim. Pop tipo Billy Jean, yeah. Shaba ranks, na minha fila você tem, yeah. Ligo pra minha gang, telefone de 100, yeah. Foda-se, otário inimigo também. Seu comentário cê nunca tá zen. Paga de gangue de sangue, cê é fraco, cê cola em Tóquio, cê fala amém. Você se acha esperto, man, MC Igor tá tipo lã, Você se esconde até de fã, Você tá mais pra seguro, tchan, Não olha pra mim, bate e volta medusa. Ah, tô de Hayabusa, com a katana se abusa. Corto sua cabeça, pra não ter que te aturar. Yeah, Leo, sangue frio, me chame de Yakuza. Yakuza, yeah, yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, yeah, Yakuza. Yeah, fui pra Tóquio com a ninja, mano, não tô só. Yeah, eu não tenho sócio ninja, sempre tô de bloco. Yeah, foda-se o negócio ninja, não quero BO. Eu sou sangue frio, mano, ninja, eu não tenho dó. Yeah, Yakuza gang não trompa de glock. Fudendo sua vida mais do que lolá. Tô com minha bicha e tô tipo Jacó. Yakuza gang tem sangue de sop. Ligo pro Buda que é Jumina, yeah. Nós é ligeiro igual samurai, yeah. Pego meu din, gasto tudo em Dubai. Ligo no beat e é super saiyan. Se não conhece, tão roda, yeah. Se não cabeça, vai rola, yeah. Yakuza gang não cola, yeah. Não tem como nem hora, yeah. Se não conhece, então roda. Se não cabeça, vai rola, yeah. Yakuza gang não cola, não tem como nem hora. Não olha pra mim, bate e volta medusa. Tô de Hayabusa, com a katana se abusa. Corto sua cabeça, pra não ter que te aturar. Yeah, Leo, sangue frio, me chame de Yakuza. Yakuza, yeah, yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza. Yeah, Yakuza.